muito sinto ainda duvidar que o lugar aonde eu estou é onde julgo estar. E que me julgas pelo tempo em que procuro quem eu sou.